Exatamente. Quem quer matar será morto, não é? A lei do retorno? Antígono! Quem foi mesmo Antígono? E havia um só? Perfeitamente, havia dois com esse nome. Antígono, filho de João Hircano, neto de Simão Macabeu. Seu irmão Aristóbulo associou no reinado. Suas meritórias ações lhe atraíram tanta inveja que foram a causa de sua morte. Um dia em que deixava suas tropas, revestido de brilhantes armas, e subiu ao templo para orar a Deus. Alguns dos seus inimigos disseram a Aristóbulo que ele vinha para assassiná-lo. Olha aí a intriga humana. Desconfiado, naturalmente, Aristóbulo ordenou que o matassem no caso de passar com armas por uma certa sala do palácio muito escura, chamada Torre de Extratão. Agora vejam o que fizeram os inimigos. Foram Aristóbulo dizer que ele vinha com as suas armas. Sabem por quê? Porque foram primeiro ao Antígono dizer que o rei apreciaria vê-lo com as suas armas. Antígono caiu na armadilha, sem suspeitar de coisa alguma. Botou todas as armas em desfile. Na mesma passagem foi assassinado por esses inimigos traiçoeiros. Quem conta toda essa história com minúcias é Flávio José. Mas havia também um outro Antígono, não havia? Quem é que se lembra? Perfeito, último rei da geração dos Asmoneus, irmão de Hircano. Perdendo a amizade de Marco Antônio, que era então senhor da República, declarou-se inimigo do Senado e do povo romano. Por isso, constituíram Herodes no seu lugar. Antígono, é claro, foi preso e logo depois degolado. Chamado assim por ser fronteiro ao Monte Líbano. Daí o Antelíbano, fronteiro ao Líbano. Antioquia. Quem sabe? Perfeitamente, a antiga capital da Síria, agora é Damasco. Antioquia foi por muito tempo a terceira cidade do Império Romano. Só perdia para Roma e Alexandria. Nela tomaram os primeiros fiéis o nome de cristãos, quase 10 anos depois da paixão do Cristo de Deus. Notaram por que ela é famosa? Em Antioquia, os fiéis de Jesus, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Basta ver a referência de Atos dos Apóstolos, de São Lucas. Antioquivalis. Foi mesmo? Antioquivalis. Exato, uma fortaleza na tribo de Manassés que ficava além do Jordão. Antípater. Antípater, quem se lembra? Que nome esquisito, né? Pois bem, havia nada menos de dois Antípater. primeiro grande político e do meu amigo de Aristóbulo. Vivendo muito bem na corte de Herodes, aprendeu a grande arte de governar e que soube depois se aproveitar muito bem. Principiou a usar dessa ciência no governo da Idumeia, praça em que se comportou tão bem e ganhou a amizade de todos os seus vizinhos. Os romanos, em muitas ocasiões, experimentaram a sua generosidade e seu valor, pelo que o recompensaram, dando um governo a cada um de seus filhos. Como terminou esse Antípater? Exatamente, morreu envenenado por Hircano, sumo sacerdote, durante um banquete. A Bíblia ensina muita coisa, né? O sumo sacerdote envenenando um pobre homem. É, a gente vai vivendo e aprendendo com a Bíblia. Por isso é que a Bíblia contém todas essas coisas chamadas escabrosas. É para mostrar como é o bicho homem. Ué, e será que o bicho homem do século XX é melhor do que naquele tempo? Você acha que o bicho homem melhorou? Eu acho que está a mesma coisa. Evidentemente, talvez pior, mais requintado. E qual foi o outro? Antípater, o filho de Herodes o Grande. Como suas calúnias eram terríveis, conseguiu que morressem seus dois irmãos Alexandre e Aristóbulo. E duas vezes tentou matar seu pai com veneno. Este, tendo descoberto sua intenção, o mandou prender e depois matar por querer subornar o carcereiro que o prendia, que o guardava, coisa que o vale. Vocês estão vendo? Quanto amor nas almas, hein? Antipátrida! Antipátrida! Quem foi essa senhora? Antipátrida! Quem foi? Muito bem, não era senhora nenhuma. Cidade da tribo de Manassés, em outro tempo chamada Apolônia. Depois foi assim chamada em honra de Antípatro. Esse era pai de Herodes. Pai de Herodes, exato. É, pai de Herodes, Antípatro. E agora uma palavrinha muito bonitinha, Antitauro. Que diabo disso é aquilo, Antitauro, hein? Exato, cadeia de montes na Armênia, oposta ao Monte Tauro. Daí o Antitauro. Antônia. E esta mulher aparece onde? Relacionada com que nome? Ah, o pessoal está cada vez mais afiado. Não foi mulher nenhuma. Monte de Jerusalém, Monte Antônia, no qual Herodes o Grande mandou levantar uma torre fortíssima que servia de cidadela ao templo. E essa era a famosa Torre Antônia. É claro, aparece no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Aode. Aode. Aode. Quem foi mesmo? Espanador na memória. Exatamente. Filho de Gerá. Libertou os israelitas da escravatura de Eglon, rei de Moab. Trazendo a este príncipe os presentes de que estava encarregado de apresentar da parte de seu povo, se retirou logo com os outros deputados que o acompanhavam. Mas voltando ele sozinho para trás, fingiu ter alguma coisa importante a dizer ao rei, e em segredo, Eglon, fazendo sinal a todos os que lá estavam para se retirarem, ficou na câmara de verão sozinho com a horda. E este o trespassou com uma adaga que trazia escondida debaixo de suas vestes. Depois a Ode fugiu por uma outra porta, uma porta interior, fechando bem todas as outras portas. E se apressou logo a anunciar esta notícia aos israelitas, na frente dos quais se lançou sobre os moabitas e os derrotou. Onde é mesmo que aparece esta história? Exatamente. Livro de Juízes, o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E agora o céu da RBV apresenta lições bíblicas. Segundo, cidade edificada no Egito por Alexandre, o Grande. Daí o nome de Alexandria. Foi nessa cidade, Alexandria, que se fez a famosa versão dos 70 intérpretes, Septuaginta. Alexandrião, Alexandrião. Não é só agora que há essa moda de Ginasião, do Maricá, o Belezão, o Mineirão, o Cariocão. Não, naquele tempo também havia o Alexandrião. Exato, era a fortaleza na tribo de Manassés, situada na margem do Jordão, edificada por Alexandre, rei dos judeus, para impedir que os seus vassalos se revoltassem contra ele. E Alfeu? Alfeu? E quantos houve? Perfeitamente. Primeiro, Alfeu, pai de São Mateus, pai de Levi, era publicano, vivia na coletoria, vocês sabem, e acabou se transformando no apóstolo Mateus. E o outro Alfeu, por sobrenome Cleófas, foi o pai de Tiago, o menor, e de Tadeu. Ambos aparecem no Evangelho de Jesus, segundo Mateus e Marcos. Alimes, que nome, que era mesmo? Uma cidade na tribo de Gaza. Almat, ou Alman, cidade na tribo de Benjamim, concedida aos levitas da família de Gaza. É, aparecem os paralipômenos, ou crônicas. A luz, exato, deserto da Arábia, onde os hebreus fizeram seu 10º acampamento. Em que livro de Moisés aparece a luz, esse deserto da Arábia? A luz, Números, capítulo 33. Amad, A-M-A-A-D. Perfeito, cidade e fortaleza na tribo de Azer, foi destruída por Alexandre, filho de Janeu. Amalek. Quem se lembra? Amalek. Exato, filho de Elifaz, neto de Esaú, foi o pai dos amalecitas, sempre inimigo dos hebreus. Quando os hebreus partiram para o deserto, os amalecitas os foram atacar, mas acabaram derrotados pelos hebreus. Isso aparece no livro de Josué, sucessor de Moisés. Quando Saul chegou a ser rei, o anjo lhe ordenou que exterminasse aquela nação. Claro, no Velho Testamento aparece, então o Senhor ordenou a Saul que exterminasse. Claro que Deus vai fazer isso, Deus não manda exterminar nada. É um anjo de luz, pode ser para o bem ou para o mal. Satanás não é um anjo de luz? E, entretanto, gosta de trabalhar para o mal. Ele gosta da quimbanzinha dele, né? Pois bem, quando Saul chegou a ser coroado rei, esse anjo, esse guia espiritual, lhe ordenou que exterminasse aquela nação, a dos Amalecitas. Então Saul lhe declarou guerra. Mas contra a ordem do mesmo anjo, perdoou a Agag, aquele príncipe de que já falamos aqui. Pois esta desobediência bastou para que Saul perdesse o reino e foi transferido para Davi. Isto é contado no livro dos Reis, mas aparece também nas páginas de Flávio José. Muita coisa que eu estou aqui é história pura, para que não digam que eu estou aqui fazendo uma pregação necelibata. Não, a RBV cerca por todos os lados. Tem a cultura espiritual e tem a cultura intelectual, para que ninguém ponha defeito. Pois é, compadre. Concedeu e lhe conservou o mesmo posto de general.